dela. Dias iguais da janela. A vida passava lentamente, lentamente. Então ela me apareceu no dia quente de verão e terminou.